ahead. And 6105 has a donor position. Plano 601, a chegada bom fita para 4 mil pés. Ajuste no 0 no 3. Chegada bom fita para 4 mil pés. No 0 no 2. Plano 601. Plano 601, não confia? Plano 601, abertura para 4% no 02, chegada bom. Posição no 0 no 3. 10 no 3, plano 601. Gostaria 2224, duas milhas e meia para a Duna, está autorizado ILS? 2224, autorizado o procedimento, reporte localizador. 24. Localizador e avistando 2224. 2224, chame torre, ONU noite desse malabo. Obrigado, vou até já. Salvador, boa noite, passareiro 2224. Você pode ter um baixado checado, passareiro. Eu voltarei. S6310, 2015, QNH1013, pode ser localizado. Descending 2015, QNH1013, call back left established 6310. Foi autorizado, 120 graus, 12 nós, check time. Eita, passando a vertical do externo, contra a embaixada e travada, autorizado, 2224. 224 aos 22, direita 219. Direita 219, passa a letra. 1-0 degrees. Yeah, 1-2 knots. Check landing gear. Zero on the ground at 3-2, now right turn 1-2 on the smaller. Right turn, contacting ground 119-31. Oito oito nove? Ah, afirmativo. Afirmativo, 889, Galeão. Nível 360 está autorizado, aerovia para Zulu 1-0, até ex-MAP, após ex-MAP. Vai prosseguir direto Lúvito, Lima Uniforme, Vitor Tango Oscar, Lúvito, após direto Barbacena e após Conforme. Roda 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Bravo, Romeo India Delta, Eco Bridge. Aciona 5530, controle 120, decimal 8. para Rio de Janeiro Galeão, da pista 10, curva direita da Elenda Bridge, a Pedro 10, Smart, Luz, Barbacena, 5530, 20.1, 8.8 do Gol, 1889. 8.89, portão 5, chamei pronto, puxa back seu momento. Bora, obrigado. Good evening, Oceanic 6310. Good evening, Oceanic 6310, approach back by Alpha, Juliet, 2106. Alpha, Juliet, 10306. Portão 3, informação Quebec, autorização Fortaleza. 58 Fortaleza, 370. 370 está autorizado para Fortaleza, até 358, via Pesolo 19, até Bangu, após Bangu, direto Abuco, após Abuco, direto, cola da 10 com curva esquerda, na subida Momo, transição Fruti. Aciona 5526, o controle 120, decimal 8. Fortaleza 370, decola da 10, curva esquerda, Momo, Frutti, professor Momo 19, roda do plano. 108, o controle, 5200, transposição 3250. Como foi minha rota? Professor Momo 19, depois a rota do plano, não importa. Correto, Tadeu 58, portão 3, chame pronto, puxa o bag, acionamento. Acertado do ILS, pistou no 0, gol 1601. Sente número 01, completa final, cheque preposo, torre 118, decimal 95, bom pouso. Torre 11895, grata, boa noite, 1601. Torre Salvador, boa noite, gol no 601, estabilizado ILS, pistão no 0, a uma milha do marcador externo, avistando, trem baixado e travado. Gol no 601, boa noite, autorizado pouso, pistão no 0, vento 100 graus e no 32. Autorizado pouso, pistão no 0, gol no 601. Papa Golf, o serviço da está encerrado, aproximando a posição Coral, mantém o nível de voo 065 e chama o controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1, bom voo. First level? 130. Flight 216, clear to Aracaju. Flight level 130, Golf 677. Departure from 910, after departure left turn. The departure will be Conde departure. And then escort code 0264 and control departure frequency 120.80. We are here for Aracaju, flight level 130 via Golf 677. Departure runway 10, after left turn left, Conde departure, squawk 0264. Salvador, departure control 120.80. Feedback's correct, 35216. Airplane number 3, comrade, push and start. Roger, flight 1632. Solo 1032, with bottom 3, push back in front of me. So, going 889, chama o pushback? Não, 3258. Imagino, tá 358 no 3, tá livre, chama o táxi. Livre, reporta da frente. Paulo, boa noite, 01, boa noite. 01, boa noite, táxi via Alfa, aguardando antes da Juliette para ingresso. Segue na Alfa, aguardando antes da Juliette, vou na 601. Boa noite, 6303, boa noite, Pocadec. Boa noite, 6303. Descida a nível da correção, descida 4 mil pés, velocidade a critério do comandante, chegada bom. Instalador, boa noite, Papá Romeu, assalto agora, continuação, Papá Romeu, Delta Guarda Distante, o Oceano 6303 copiou? Chegada bom, graças. 7. O Papá Hotel Delta, descida a nível de voo 050, chegada Mari. Prática 362, portão 1, chame pronto, pushback, acionamento. Estamos prontos para pushback, acionamento 362. Aguarda número 2 em setor, previsando mais 3 minutos. 3 minutos então, 362? Firmo. Próxima, Juliette, vou na 601. Te aguarde para ingresso, portão previsto é o 02. Vai apenas início do táxi do Arboisatã. Sim, te aguardo, vou na 601. Boa 5591, mantém o nível de voo 180 na proa de Alagoinhas, reportando o ideal de descida. 6310. Confirme? 6310, ciente informação ativa, solicita autorização Recife. Um minuto para Recife, prepara a fuga, Caju, 6310. Guarda, obrigado. Tá 3858, só preciso estar 1252 a bordo, Fernando João Pessoa, 4 horas e 20. Indy Alfa, quanto espera no 0, estou reno no 8, decimal 95, altímetro padrão no 0, no 3. É um voo, boa noite, 358. 23 à direita, ficando pronto, 295, obrigado, boa noite também. 01 prossegue, portão 02. Livre, portão 02, igual no 61. Salvador, 3858, boa noite, ponto, galera, tá 10, tá pronto. 3858, alinhada e decolar, 180 graus, 10 nós, 1003. 1003, alinha e decola, da 10, 62, portão 1, tá livre, chama táxi. Entendeu, 63, 10, cópia. Prossiga, 6310. 310, Recife, nível 350, está autorizado, via pelo Whisky 58, decolando da 10 com curva esquerda, na subida Puca, transição Caju, acionando o transponder 5523 e o controle 120, decimal 8. Gente, o Genero 6310, está autorizado, Recife, nível 350. E a Peruíque 58, decola 10, contra a esquerda na Puca, Caju, transponder 5523, 208, controle, portão 612, Ocean Air 6310. Correto, 6310, portão 612, chame pronto, pushback, acionamento. Estará pronto, obrigado. Aos 47, controle 108, boa viagem. 208, obrigado. 4298, desça o nível de voo 060, chegada à Mari. Controle Salvador, TAN 3854, transfere. Boa, TAN 3858, contato radar, sobe nível de voo 370, C da Momo. Na bomba 370, TAN 3850. Cinco na aviana, pé de esquerda. 591 na descida está autorizada até o nível 070. 070, avião. Lá 358, autorizado 358. Trato 3850. Na minha 313, descida para 2 mil pés, autorizado final do procedimento, reposto estabilizado. Também reportará, na minha 313, obrigado. O Papa Hotel Delta, autorizado a proa de Duna, descendo para 3 mil pés. Na proa de Duna, deixando 3 mil pés a causa ali. Ajuste em Salvador no momento no 013. Na 013, né? 2, 2 horas e 40, batalha. Direita Indy Alpha, ponto de espera da 10, torre 18, decimal 95, altímetro padrão no 013. Tem uma boa, boa noite, tá 362. Indy Alpha, ponto de espera 1895, 3 ajustes, obrigado novamente. Salvador, boa noite. 3662, posso esperar pronto. 3662, alinhado e decolar, 120 graus, 2 pontos. E decola, 3662. 895, altímetro padrão no 0, no 3, bom voo, boa noite, gol no 889. Oi, Silvio, seguindo os dados, 895, 4 torres, muito obrigado, bom trabalho. Roger, 5216, approved for start, start, come right to tanks. Roger, 5216. É 3-1-3, completa final, cheque pré-pouso, torre 1-1-8, decimal 95, bom pouso. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, descida para 2 mil pés, o ajuste no 0-1-3, livre, final do procedimento, reposte estabilizado. 2-5-1-3, reportar estabilizado no localizador, Papá Hotel Delta. Hotel Delta inicia redução para 2009, vai seguir tráfego agora na posição de 12 horas, a 10 milhas. Está passando Duna no momento, mantendo um grau de pitch de 1709, é um impulso 220. Ok, reduzindo então para 200 nós e papar o Hotel Delta. A intenção depois do externo é pousar na 1-7. Mas vamos lá, para redução 200 nós, papar o Hotel Delta. Certo. 62 ao 53, controle 208, boa viagem. 208, Controle Salvador, boa noite, até 3662. Boa noite, então 3662, contato radar sobre o nível 370, sai da PUCA. 370, sai da PUCA, de passa 3662. Azul 4298, reduza para 220 nós. 220, 4298. 3, futurizado, 920 graus, 12 nós. Ele 3. Entendido, livre pose, Canel 63, 13. Sem dúvida, pode até para a Duna da Presente, se for possível. Pro de Duna da Presente, 5591, descendo para 4 mil pés, o ajuste em Salvador, 0-3. Deixa a Pro de Duna, vai manter a velocidade até a Duna. Triple 5216, West Cortex, on board 58, endured 4 hours, then alternate airport history. Three 5216, approved tax via April number 3, after we will enter April number 1, second to the right via taxiway Indian Alpha, on hold point 1010, call 118 decimal 95 the tower, and on side 1013, have a good flight and good night, bye. Roger, via April 3, then April 1, Indian Alpha, taxiway hold point 118 decimal 95, can 8103, thank you, good night. Salvador, boa noite, Papa Romeu, Papa Hotel Delta, a 3 milhas de pista. Papa Hotel Delta, continue a aproximação agora, pista livre. Tentar pousar na 17. Reporte para o cancelamento. Reportar no externo, Papa Hotel Delta. Papa Hotel Delta. Papa Hotel Lima, Lima tem 889. Passando externo para o cancelamento, com a pauta de alta. Jocela ao 57, base pela direita, autorizar, reporte base, baixado travado, Papa Hotel Delta. Reportará final então, baixado travado, pista 97, Papa Hotel Delta. 6313 ao 57, direito, 29. Eu sou mais. Pacífico 591, deita para 2 mil pés, o ajuste no 0-3, está autorizado o final do procedimento, é posta brisada. 2 mil, Pro de Duna, está autorizado em LS, o 5591. Apoio Juliette, portão 04. Alfa Juliette, pro 4, gratuito. Salvador, Tower, good evening, a trip to 5816, hold this point on 910. caminhar e mantenha uma vela. 5216, line up and hold, runway 10. Papa Delta, livre pouso, pista na 7, 120 graus, 10 nós. Livre pouso, pista na 7, Papa Delta. Azul 4298, reassumo navegação na proa de Duna, 4298. Direita Duna, 4298. Pico 91, agora esquerda pro ano 40 pro lote. Já tá curvando, vai interceptar. Positivo. Controle Salvador, boa noite, voo no 889, na Dael. Boa noite no 889, contato radar sobre o nível 360, a saída da Dael. Livre ascensão 360 no Adael, voo no 889. Localizador, 5591. 5591, não completa final, cheque pré-pouso, torre 1895, com pouso. Obrigado, boa noite. Tá, considerando. 5296, decolagem 5216, take-off no 10120 degrees, 10913. Qual foi o 5591 Nacional, ILS, na sua escuta. 5591, não aguarda pista livre, 1003. 4, descida ao nível de voo 050. Ou 50, 602. Thank you, good night. Salvador, the first control, good evening, 3P 5218 016. Radar contact on the cop, climb to level 130 on departure. On departure, runway 30. Saída 204, boa noite, formação Romeu. Confirmando para Juazeiro do Norte, um nível 190, copia? Negativo, na escuta. Na escuta, passarei. Gente, passarei 204 para Juazeiro do Norte, nível 190, está autorizado. A rota direto Paulo Afonso, apoio direto Juazeiro, em cola da 10, com curva à esquerda, na subida Momo, após posição Cogbo, Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme Cogbo, e após Cogbo direto Paulo Afonso. Aciona 5536, o controle 120, decimal 8. Autorizado 190 para... Brasil, decola, fala, Brasil, da Bolsa, da Bobo, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Código, Salvador, boa noite, Azul 4298, sempre embaixo de trabalho. 4298, continua a aproximação, agora pista livre. 4298. Juliette ingressando no pátio 3, posição prevista do pátio 3 é posição 05. Alfa Juliette, pátio 3, posição prevista 055591. Uno 889, chama o centro Recife, frequência 1251, secundária 3325. 4298, táxi via Alfa, apoio Juliette, portão 03. Alfa, reporta a cidade Juliette para ingresso. Ok, Alfa. Vamos para para ingresso, 4298. Pode 9810, desce para 4000, ajuste 10113, chegada bom, filho. Papa do Ground, good evening, Ocean 6310, position number 6, Ocean Sun. 6310. Affirmative, push and start, come right, taxi. Affirmative, taxi, push and start, 6310. No 604, estabilizado, completa final, torre 1895, composto. 1895, obrigado. Paulo Boromeu, 01, informação, papá. Boa noite, informação. Romeu, Galeão copiou 360. Pronto pra cópia. Azul 4298, ingresso agilizando, gentileza via Juliette, o portão 03. Ok, Juliette 03, 4298. 601, Galeão 360 está autorizado, via Brasilou 10, até ex-MAP. Após ex-MAP, direto Lúvito, Lima Uniforme Vitor Tango Oscar, Lúvito. Após direto Barbacena, Bravo Bravo Charlie, após conforme. Decolou da 10, com curva direita na subida da El, após Leda. Após direto Bridge, Bravo, Romeo India, Delta, Eco, Bridge, aciona transponder 5476, correção, transponder 5413 e o controle 120 decimal 8. Cruzado Galeão, nível 360, upper Zulu 10, SMAP, direto Lúcio, direto Barbacena, decola 10, curva direita, da El, Leda, Bridge. 5413, 120, 8, 601. São dois, chame pronto por Rover taxiway Brunon after taxiway in India and Alpha on the taxiway Alpha next to holding point 10, call 118.95, ultimate side 1014 now. Have a good trip and good night. Hey Prince, yeah, on Alpha, holding short on 1018.95, 118.104 now, have a nice. Salvador, boa noite, voo no meio 04, segura a pista. Pronto, por 604, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette, reporta para ingresso, voo no meio. descendo 2-2, 2-4, 4-3 para o posto de saneamento. Livre, passageiro 2-4, chame táxi. Valeu. Sounds good evening, Oceanet 6310, we'll be flying, reaching, we'll be flying, runway 10, ready for the flight. Runway 10, in 120 degrees, 200 knots. Okay, line up and take off runway 10, 6310. Positivo, só temos o seu na terminal no momento. Autorizado 9890. Fala Salvador, muito boa noite, né? 6313, removeu para a conta Guarulhos. Você me pediu conta Guarulhos? Oceania 6313, boa noite, 3 Guarulhos, nível 360. Está autorizado via PN Zulu 16 até Belo Horizonte para votar o Zulu. Após diretrive, após conforme rota. Roda 10 com curva à direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo Índia, Delta Eco, Bridge, aciona 5542, o controle 120, decimal 8, Xunemia 313, aguarde só um minuto para o cotejamento. 04, via Juliette, portão 505. 04, Alfa, Juliette, portão 05, confirmado. Firmo, portão 5, o 604. Cotejar, o chinamento 3-1-3, gentileza. 3-1-3, o chinamento autorizado nível 3-1-0, pressão da 5-0, curva direita. Da El Leda Bridge, o chinamento é o 2-1-6, pela missão, Big Fox. 4-2-3, o 1-0-8, o controle, 8-1-3. Guarda o chinamento 3-1-3, chame pronto, puxa o back, sai no mesmo. Fala passarelo 2224 acionado, 8 horas 51 a bordo, alterna Fortaleza para o táxi. Aliás, estou autorizado na presente, eu produzi a vida 367, presencialmente alternado.